relógio não se atrasou, ninguém notou, mas eu notei. Sabe lá o que aconteceu, eu não sei. Estou aqui a esperar aquela mulher. Um encontro naquele bar, onde o teu olhar cruzou com meu olhar. Me disse com uma voz macia e sensual, levando o copo aos seus lábios vermelhos, batom carnal. Tenho pressa em conquistar você, sinto tua pele em mim tocar, é sedução. Vem maravilhar o meu coração, vem maravilhar o meu coração. Climaticamente estamos de bem com as nossas vidas. Tirei sua roupa em meus pensamentos, forma mais decente, estranha sensação. Quero amar, ter o teu amor, te dar amor. É um grande novelo de lã que se desmancha e não refaz. Cada vez mais surpresa desta caça sensual. Você me julgue, quer me pôr inferior. Meu comportamento masculino enlouquece na medida que cresce o seu interesse. Não dá pra acreditar, entre quatro paredes, transformação total. Mulher como você não há igual.